001, táxi via Apache ainda, você espera a torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 021. Pátio Índia e torre 18, 3 a 0, Itália. Vamos parar a Caju. 295, Itália. Duas ondas patronais com nós. 9, prossiga. Magnética 200.20. Está livre. 62 Square, tem que aprovar o 190. Copia, guarda coordenação. Copia 190. Aracaju, nível 190 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfil da subida Conde. 0263 transponder, controle 120 decimal 8. Repetir a saída, Cerito. Subida Conde. Positivo Conde, 190 é o mesmo, decola da 10 com a curva à esquerda, Conde. 0263, o transponder, 12068, o controle. O Oxan é 6224, posição 3. 6224, controle 120, decimal 8, sim para posicionamento. Corrige, 1208, controle, chamará, Oxan é 6224. Bom, 1134, Maceió, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfil da subida Pouco, Rejamo, Caju, via ângulo 17, Orago, DCT. 5537, transponder, controle 120, decimal 8. 350 autorizado para Maceió, falou 10, curva à esquerda, Pouco, Rejamo, Caju, apesar do 17, Orago. 1134, colocar a bandeira azul, da sete, quatro da noite. A chave, o 774 vem para a subida Coral, aeroporto. Coral, agora azul. 2 Control 1, 208, Mugon. 208, azul, 5001, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, azul, 5001. Boa noite, azul 001, contato radar, saída da El, subo 320. Sael 320, azul 5001. Porto seguro nível 160 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, descida subida Coral, via Golfo 677, Raíra DCT. Transponder 02, 64, controle 120, decima 8. Autorizado, segura o 60, vou para dar 0 por Coral, vou energia rainha do 02, para fazer um ponto, e o controle 208, para o 774, procedimento correto. Copia, por siga. 1-2, por favor, entra na Bordo 08, certeza, sinais Tango 18, Oceana Tango 11. Azul 4959, 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame Ilhéus em 1201. Controle azul 5001, realizando desvio a 220. Desvio, 5001. Azul 4959, controle. Serviço radar terminado, chame Ilhéus 120, décima 1. Controle Salvador, Santarém 00, boa. 3600, boa noite, chega da Mari, deixa para o nível 050. 050, pode voltar. Mantenha a chegada, o 3600. Mantenha a chegada, 3600. Controle 1-2-1-0-1-2, pequeno desvio de direita, vai ser pro a 70-80, por mais 5 milhas aí, contrário de volta, e tá. Calibre desvio, gol 098, após desvio, pro de Duna, desça para 2 mil pés, ajuste 1021, reporte localizador livre, LF. 7, após desvio, vai lá Duna, para autorizar 2 mil pés, chama a camisa no LF, 1-0-1-2. Direita aqui é Índia, consulta para a torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 021. 1-2-9-5-2-0-2-1. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2224. Passaredo 2224, boa noite, projetado, reporte no ideal de descida. Estamos no ideal de descida, senhor. Estarei 2224, desça para o nível 070. Para 070 na proa de etapa, quando possível, Duna. Muito obrigado. Aguarde Duna, é o número 3 na aproximação, vai seguir um Airbus 320, agora 2 horas 20 milhas rumo nordeste. Afirmativo, temos o tráfego no ticket. Muito obrigado. Boa noite, gol 1-1-3-4, quanto será? 1-0-1. 1-1-3-4, boa noite, linda, falou 1-0, ventuna, 5 graus, meio de 1-0. 1-0-1, 1-1-3-4. 1-1-2, na presente, para 2, no pé, 1-0-1-2. A gente reporte no localizador, gol 1-0-1-2. Vai, por favor. Azul 5001, no chame Centro Recife, na estação S125-1, alterna 133-195. 25-1-3395, Azul 5001, na cidade. Destinar 6224, no 03, para estacionamento. Paloma 34, decolado ao 52, chama o controle 90, decimal 80, bom voo. Controle 2080, bom trabalho, voo no 34. Desça via, ajustou o altímetro no 021, desça para o nível 080, reduz a velocidade para 270. Reduzida, essa via 080, Santos. Meu Salvador, boa noite, voo 1934. Decola na Pucaracaju, 1600 metros. 4, contato radar, sopro nível 350 via Puca. 350 via Puca, voo 1934. Para o Tati Ocean é 6224, com 123 a bordo, 123, 12h30 Salvador. Parque autorizado à direita, via Índia, no ponto 3895021, por favor. 1021, direita, 10295, uma boa noite. Rádio Via, 1021. Desça para o nível 090. 090, 090. Meu 2224, isso é para 4 mil pés. Passeio 2224, controle. 2224 para 4 mil. 3152, desça para o nível 050. 050, 3152. 868, desça agora para o nível 060. 224, pronto, totalmente. Ok, Oceania 224, linha decola, vento 150 graus, 089. A linha decola, 6224. Estabilizado, 0 mais 8. Durante aproximação, chame 2-18-95, bom pouso. 295, boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite, eu sou o 07, informação de ar. 07, boa noite, ação de identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 190, ajustou o altímetro no 018, reduz a velocidade para 2509. .600 da TAM, desça para 2000 pés, o altímetro no 021, informe o localizador. 2000, vai chamar. Salvador, ajuda 774, que estiver aqui.

É 224, contato radar, SUPA, nível 190, perfil Conte. Conte. Perfil Conte, 6224. Quantos funcionários da Conte da presente? Foi Conte da presente. Muito obrigado, senhor. 6224. 4107, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 030. Evitado pela radial 270 do BR Salvador. Da TAM no localizador? Afirmativo, senhor, completamente estabilizado. Completa aproximação, chame torre, 10895, composto. 95, bom. Acelerador 224, desça para 2000 pés, autorizado localizador, informe no log. 2000 pés, autorizado localizador, informará estabilizado. Patrono 07, desça para o nível 150. Boa noite, 0098, livrou. 00, completamente estabilizado, visual boa. Boa noite, 3600, pouso autorizado, pistão na 0, ventuna 50 graus, 079. Livre, obrigado, 3600. Da Azul, sua identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 120. Ajustou o time, 1021, reduz a velocidade para 250 nós. 120, ajuste 1021, reduzido para 50 nós, 1902 da TAM, desça para 3000 pés, informe no localizador. 3000 pés, 3152, informaremos. 1868, desça para o nível 050. 050, bom, 1868. Azul 4107, desça para o nível 060. 060, azul 4107. 2 2 1 2 2 2 2 2 identificação, autorizado chegada a mar e reduz a cidade para 250 nós, estou time, estou no 021. Desça para o nível 080. 021, desce ao 080, reduz 250. 0, chegar na malha autorizada, 6202. 6908, desço para o nível 080. Para 080, azul 6908. Corrigindo, 070, 6908. 070, azul 6908. Confirma para o 3152 a descida para 2000 pés. Reduz a velocidade para 1809, desça para 3000 pés, 3152. 3000, reduzindo, 3152. Vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 050. Pensando que vai ter a proa pelo menos por mais 6 milhas para evitar formação dos dois lados, entende? Entende. Do 4107, curva à direita, proa 045. Direita 045, azul 407. Gente, para a direita na 2195. 5 para o pouso. Poderia confirmar 71895? 81895. Muito obrigado. Na 3152, desça para 2000 pés e informe no localizador. 2000, reportaremos 3152. 1868, pode agora para 050, disputou. Autorizado. Então, nós temos agora 1050. Azul 6908, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020. Esquerda, proa 020, azul 6908. Azul 4107, forma de uma pequena desvio à direita, bota na 020, agora por 2050, retorna 040. Cliente, reduz a velocidade para 2109. Reduz 2109, azul. Controle Salvador, boa noite, azul 2713, Cachari. Azul 2713, essa é a identificação da presidente Rui Bonf para a chegada de altímetro no 021. Boa, Bonf, mantendo 40, chama no poder. 27, chamará para descida, 2713. Desculpa, nível 050. Estou falando quando no iniciar, a gente inicia para descer 5000, é isso? Positivo. Obrigado. No 868, desça para 3000 pés, estou tímido no 021. Emitiu 3000, gol 860. Azul 4107, desça para 4000 pés. Para 4000 pés, azul. 3152, localizador avistando. 7, aproximação, chame torre, 11895, bom pouso. 1895, bom. Azul 6908, desça para o nível 050. 050, azul 6908. Gordão no zero, avistando. Boa noite, são 3152, continue a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste na 021. 021, aguarda 3152. Azul 6908, curva à direita, proa 040. Direita, proa 040, azul 6908. 4107, da azul, passado localizador. 4107. Boa noite, azul 2774, mantenha ponto de espera. Azul 4107, curva à direita, proa 130. Nessa proa está autorizado efetuar localizador, desça para 3.000 pés. 3.000, proa 130, autorizado efetuar localizador, azul. Salvador, passageiro 2224, livrou? Pátio 3, via Alfa Kilo, tempo para Isabel, passaria 2224. Via Pátio 3, Alfa Kilo, 2224. 224, desça para o nível 050. 050-6224. 0090-6024, mantém o nível 90, chama Aracaju agora, frequência 120.3, isso vai dar terminado. Oxané 6224. Oxané 6224, controle? Perdão, senhor. Serviço radar terminado, a 59 milhas de Nordeste Salvador, mantém o nível 190, chama Aracaju 120.3. 120.3, boa noite. 6908, passarada localizador, 6908. Passarada localizador, azul 6908. A 15080, 6212. 6212, desça para o nível 050. 0500, 6212. No 52, no solo 10, libere direito no 219. 219, boa noite. Boa noite. Azul 2774, reautorizado a linha decola, vento no 40 graus, 079. Autorizado a decolagem, pista no 0, azul 2774. Sul 6908, curva direita, proa 120, autorizado a interceptar o localizador. Direita, proa 120, autorizado a interceptar o localizador, azul 6908. Aqui 18 LS, gol 6868. 868, completa aproximação, chame torre 10895, com pouso. 95, obrigado, boa noite. Sul 4107, desça para 2.000 pés. 2.000, no localizador, azul 4107. Aguarde se eu tiver essas comunicações. Sané 6212, reduz a velocidade para 2009. 2009, reduz. 6212. Azul 6908, desça para 3.000 pés. Desça para 3.000 pés. 6908. Bom, 868-7-100, pouso autorizado, vento no 40 graus, 089. Vindo pouso, 868 também. Azul 2774, decolado azul no 2, chamo controle no 2080, vamos voltar. 2080, bom trabalho, até a próxima. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. 2774, boa noite, contato radar, sub nível 160, perfil coral. 160, perfil da coral, azul 2774. 62-12, desoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limitado pelo localizador. Curva à esquerda, 010, limite ao lote, 4107, 4107, compete aproximação, chame agora a torre, 2895, bom pouso. 2895, parante. Azul 6908, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 pés, informará no localizador, azul 6908. Azul 4107, boa noite, continua a aproximação, última posição no externo com trem embaixo travado, vai dar uma autorização de pouso. Panorama externo, azul 4107. Estabilizou, azul 6908. Continua a aproximação ao Washington Transferência de Comunicações, azul 6908. Fazendo transferência, azul 6908. 6212, reduza para 1809. 6212. Salvador, chinaminha 212, pode interceptar o localizador? 6212, curva à direita, proa 050, nesta proa autorizada interceptar o localizador, reduza para 1809, desça para 3000 pés. 3000 desce, proa 050, na proa intercepta, chinaminha 6212. Azul 4107. Azul 4107, o vento no 40 graus com 08 nós, livre pouso, pista na 0. Livre pouso na 0, azul 4107. Pista na radial 223, azul 2774. Do 2703, desça para 4000 pés. 2703, 4000. Complete a aproximação, chame agora a torre, 10895, bom pouso. 10895 é a torre, azul 6908, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 6908, estabilizado no LS, a pista no zero. Boa noite, azul 6908, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, azul 6908. É 6212, desça para 2000 pés. 2010, 6212. Brasil 4107, no sala 18, libera direita, no 219. Direita, 219, azul, 4107. Solo Salvador, boa noite, azul 4107, virou? Azul 4107, boa. Alfa, Juliette, porta 9. Alfa, Juliette, para o 9, azul 4107. 0, azul 6908. Desça para 3000 pés, voltímetro no 021, reduz a velocidade para 2109. Até 3000, pode reduzir até 180, tá bom? Autorizar. Zero. 3000, LC na redução, para 80. 2793. Na parede lá. Sanamia 212 no localizador? Afirma, Sanamia 212. 7 aproximação, chama agora pro RC 1895, bom posto. 1895, obrigado, bom trabalho, 1895. Nós, Salvador, boa noite, Sanamia 212, 10 milhas, estabilizado, 1895. Ocean 6212, aqui na aproximação, aguardando autorização de pouso. Chama passando externo aqui para embaixo de casa. 6212. Azul 6908, no solo 22, libera direito, chama solo no 21, decimal 9. Libera direito, chama solo 219, azul 6908, no 7-3, a 2000, o Quartará estabilizado no localizador. Salvador, boa noite, azul 6908, livrou. Azul 6908, boa. Autorizado até o parte 3 via alfa e quilo, atento ao balizador. Parte 3 via alfa e quilo, ficará atento ao balizador azul 6908. Repouso, pistona 0, vento na 50 graus, 0, 1 a 0 mais. Repouso na 1 a 0, na 63 no 2. 2713, estabilidade com o campanista. 2713, complete aproximação, chame agora a torre 118.95, compor. 1895, bom trabalho, Danilo. Oi, Salvador, boa noite, azul 2713. Azul 2713, continua a aproximação, aguardando a pista livre, reporta embaixo travado. Oi, 2713. Liberou 62 no 210. 7 na 3, vento no 40 graus no 2 nós, livre pouso, pista na 0. 7 na 3, baixado e travado e com livre pouso. É o baixo 3 e a alfa em quilo. 6 2 no 2 vai observar o validador. Salvador, boa noite, o voo 1970, quer te dar informação, Charlie, autorização Campina Grande? Fuca, Zipa, aguardando cópia, 1970. Confirma sempre? Fuca, transição, Zipa. Fuca, Zipa, aguardando, obrigado. Azul 27, no 3, na sala 29, libera direito, no 219. Direito, no 219. Azul 2713. 713, parte 3, via Alfa e Kilo, posição é 3, é 2, Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, 2, Romeu. Solo, vou chamar 6212. Vou chamar? 6212, senhor. Qual vai ser a posição de parada? Só a infraestrutura não informou, por isso que eu falei pro senhor atentar pro balizamento. Aguarde um minuto. É, eu tô vendo o balizador aqui, mas ele não tá chamando a gente pra entrar no, na posição, não. Só um minutinho, tô em contato aqui com eles. Tá, obrigado. Lima, 6212. 4 Lima, obrigado. Paulo Salvador, Sacaria 2228, autorização de Vitória da Conquista. Formação Delta, número 2, agora eleva saindo. Sente aguarda, autorização. Ligou 160, serviço radar terminado, chame agora Liel, frequência 1201 no Boa Viagem. 201 no Boa Viagem. Da Azul, na escuta? Na escuta. Ok, quem quer informar agora, a posição vai ser a 2 Lima. 2 Lima está ocupada aqui pela nossa visualização. Eu peço desculpas aqui da torre, a gente não tem a visualização deste pátio. O fiscal ligou aqui e falou que seria a 2 Lima. Fique parado aí, por favor, e atenta ao balizador. E antes a gente vai aguardar. Azul 2713, visual com o balizador, posição 2 Romeu, obrigado. Nada, boa noite. 0 então, é, Natal, em dois passos, São Gonçalo. 098. 098. Agora a cópia número 3. Pode uma resolução. 4321, número 4, Maracota com ficha.